aqui mesmo é de saudade. É viemo apresentar, aqui mesmo é de saudade. É de nossa obrigação, aqui mesmo é de saudade. Dentro de Paranaguá, aqui mesmo é de saudade. Está boa a brincadeira, aqui mesmo é de saudade. Ela brinca muito bem, aqui mesmo é de saudade. Ela brinca com jeitinho, aqui mesmo é de saudade. Pra não machucar ninguém, aqui mesmo é de saudade. Emo de Maria Luísa, aqui mesmo é de saudade. Perto de Paranaguá, aqui mesmo é de saudade. Aqui está nossa Bernunça, aqui mesmo é de saudade. É a mulher do barão, aqui mesmo é de saudade. Que viemos apresentar, aqui mesmo é de saudade. Aqui dentro do salão, aqui mesmo é de saudade. Vamos embora, meu povo, aqui mesmo é de saudade. Não podemos demorar, aqui mesmo é de saudade. Esta é a derradeira, aqui mesmo é de saudade. Que nós temos que cantar, aqui mesmo é de saudade. Aqui mesmo é de saudade. Ei, bichinho da cidade, não! Ei, bichinho da cidade, não!